da pista. Até amanhã. Fui. ZYH 670, Rádio Cultura de Quixadá, operando na frequência de 1.080 kHz, a Rádio do Bem, 3,5 kW de potência a serviço do povo de Deus. Produtor e produtora.